que eu não quis. Foi então que eu não quis saber aquilo que fui. Nada ficou por dizer. A vida às vezes cai sem permissão. Explicação. Fui mais do que eu, mais do que eu sim, foi mais daquilo que eu nunca quis para mim. Fui mais do que eu podia crer, foi mais do que o espelho tem. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Eu digo que te esqueci, mas não creias no que digo. De dia só penso em ti, à noite sonho contigo. Não me negues um sorriso, não sei bem porque és assim. Eu sei que de ti preciso, mas tu precisas mais de mim. Não mintas ao coração, quero que sintas e vejas que embora digas que não, eu sei que tu me desejas. Tu vai dizer em quem estás pensando agora, Cristina. Tu vai dizer se quer que fique ou vai embora, Cristina. Apaga o teu orgulho e vem comigo, vem amar, Cristina. Aos outros tu enganas, mas a ti mesmo a mentir, tu não podes enganar, Cristina. Não mintas ao coração, sintas e vejas que embora digas que não, eu sei que tu me desejas. Tu vai dizer em quem estás pensando agora, Cristina. Tu vai dizer se queres que fique ou vai embora, Cristina. Apaga o teu orgulho e vem comigo, vem amar, Cristina. Aos outros tu enganas, mas a ti mesmo a mentir, tu não podes enganar, Cristina.

Deus pôs o mundo e o céu a girar. Bem lá no fundo sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também o infinito ainda se lembrava bem. Seu cósmico refém, e eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ia só passear o cão. A salvo da conspiração, cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por comprar. Ensaiaram-se as estrelas dos cães, os astros, os signos, os desígnios, as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas dos dois. Na companhia do Canal 1. Mad Dogs. Malas feitas a caminho de uma nova vida. Desejo-me sorte, chegou o momento de partida. Na carteira obedida, não procuro regresso. Agindo tipo cientista, eu procuro progresso. Pisando o asfalto como quem não teme, enfrentando tempestades porque sou homem do leme. Invejosos não me querem ver a proa, mas águas mortas não abarrou a minha canoa. O mundo ao meu alcance, e esta é a minha chance. Right, eu tenho Armstrong tipo lance. Right, eu estou focado e persistente tipo o meu pai. Já não vejo barreiras, parto tudo tipo Muay Thai. Tenho o meu Akai, tenho a minha pen. Se uma veia man e entro logo em estado zen. Desde o início disse, segue o teu caminho, continuo em frente mesmo caminhando sozinho. Porque eu sigo no meu flow, pois não sei bem para onde vou. Mas é assim que eu sou, é assim que eu sou. E sou assim para onde vou, nigga. Porque eu sigo no meu flow, mas não sei bem para onde vou. Mas é assim que eu sou, é assim que eu sou. E sou assim para onde vou. Não há que ter pressa, caminho no meu passo. Viajo até à lua à procura do meu espaço, fortalecendo o meu espírito. Rijo tipo aço, confiante porque acredito naquilo que faço. Yeah. Já não sou um rap, agora sou atleta. Porque antes de correr, eu já vi minha meta. A vida é incerta, cheia de probabilidades. Mas onde há incerteza, também há oportunidades. Não acredito no destino, eu é que faço a minha sorte. Sim. Ambição tipo bússola, aponto sempre para norte. Eu vivo neste sonho e não há ninguém que me acorde. Realizo este sonho e não há ninguém que o aborde. Apenas eu, uma mochila às costas, cheia de questões à procura de respostas. Não quero viver à procura de notas, mas pego nelas todas e na música faço a aposta. Porque eu sigo no meu flow, mas não sei bem para onde vou. Mas é assim que eu sou, é assim que eu sou. E sou assim para onde vou, nigga. Ei, porque eu sigo no meu flow, mas não sei bem para onde vou. Mas é assim que eu sou, é assim que eu sou. E sou assim para onde vou, ei. Conseguirá viver, andar nas asas do vento. Se quem o canta tiver sofrido a valer, para lhe emprestar sentimento. Não pode cantar se a dor, se a dor é desconhecida. E não pode dar calor, se o calor não for ideia sentida. Ninguém pode cantar rindo, se estiver sentindo as penas da vida. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Dá-lhe alma, dá-lhe a expressão, que na dor é refletida. E então o coração faz a confissão toda de seguida. É como quando se chora, logo se melhora as penas da vida. Conseguirá viver, andar nas asas do vento. Se quem o canta tiver sofrido a valer, para lhe emprestar sentimento. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser.